Ele era um menino que amava diamantina. Era como uma andorinha que gostava de voar. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Vida de um homem simples, velha infância, lembranças são tristes, coisas de criança que jamais esqueci. Aos 12 anos o Mickey morreu pra mim. Eu procurava os meus heróis nas páginas dos livros, procurava os meus heróis nas capas dos discos. Várias vezes o inferno que me engoli, escapei, mas só eu sei o que eu vivi. Nunca fui um escolhido na sala de aula, sou eu por mim e Deus por minha alma. A noite, a lua, o clarão, as estrelas, a droga, o dinheiro, o medo, a frieza, o sonho de milhões é conquistar o céu. Já eu queria um castelo só meu, com os posters dos meus heróis lá na parede. Jesus Cristo, Lampião e Chico Mendes. Na oração pedi a proteção divina, no coração o amor, a família. A busca da perfeição não é o meu negócio, me manter vivo pelo menos isso eu posso. Lembro do Mickey, meu amigo na infância. Pensava longe, não importava a distância. Me falava sobre o mundo melhor, sempre questionava que ninguém vive só. Eu acreditava que ele era um bom exemplo, mas com o tempo se tornou o inimigo perfeito. Meu herói agora era bandido, e eu de tanto observava tudo aquilo. Sempre pensei nós dois, ó, os donos do mundo, mas era só de brincadeira. Ele gostou do assunto, queria tudo: carro, ouro, joias, ambição. É amante nessas horas. Não era mais o sujeito que eu conheci. Representava agora perigo pra mim. Sempre cabreiro, trepado o tempo inteiro. Melhor amigo sim, era o dinheiro. Passava por cima de tudo, de todos, pra ter que queria muito mais, mais não se satisfazia. A vida me ensinou que tudo tem valor, que ganancioso é destruído sem rancor. O rei da Disneyland aparecia intocável, mas como todo império sempre tem um ponto fraco. Naquela noite o céu tava sinistro, uma neblina sem estrelas, sem brilho. Parecia até filme de primeiro mundo, com polícia invadindo, dando tiro em tudo. Em fração de segundos, o fim do reinado, o Mickey morto, a Disneyland em pedaço, em pedaço, em pedaço, em pedaço, em pedaço, em pedaço.